fudidos não me botam em fura. Parado na esquina porque sua turma brinca de escolher a dedo. A próxima duro, o próximo puxa, vai tomar tapa na cara. Perder as moedas que salva ainda levar a culpa. Filha da puta. Mas é por uma causa justa e com muito amor. Totalmente sem sentido, o que realmente faz sentido ninguém nunca irá entender. Vou morrer compreendido por mero prazer. Fuder só por fuder, dane-se, eu não ligo. Fuder só por fuder, com mulher não com meninos. Padre, quem fala o que quer ouvir o que não quer, e eu corro risco, né? Comparando com a grama do vizinho, dando sua opinião sem nem mesmo eu ter pedido. Fodam-se as zonas, tá todo mundo no lixo. Tô de cadeira de praia, só esperando inundar o rio. Numa relax, na tranquila, numa boa. Com buchadas 4h20 na Síria. Enquanto os homens bomba voa, tipo exploração da China. No meu quarto com a mina, fodendo a sala toda na onda da Mariazinha. Me deixa porra, vai da linha. Sonha América, maldita, tamo aí, rap Brasília. Pra provocar os caretos comedores de carniça. Vista a carapuça e foda-se seus parasitas. Vista a carapuça e foda-se seus parasitas. Cenas faz com que não toque na telinha. Me divertir no palco, censura como a estética faria. Me dá um sossego. Ha! Em mil gramas. Em mil gramas. Em mil gramas. Porra. Em mil gramas. Bitch. Em mil gramas. Tira meu vinho. Quatro. Ai, ficou maneiro.